Viés, bravo, dado autorizado, táxi, está em posição da 197. Viés, bravo, Delta, autorizado a ingressar 1-7, a corte aérea de ponto cabeceira 1-7. Vitor Juliette, bom dia. O local Salvador, Salvador, confirme o setor de sobrevoo. Retorno para o hangar. Gente, então vai sair no corredor forte, após voa direto para a feira, é isso? Chama para o tráfego novamente. Recente, autorizado, bom local, Salvador, Salvador. Decolagem da pista 1-7, após decolagem primeira curva à esquerda, ingresso a corredor forte restrito a 1.000 pés, para sobrevoo corredor forte, após Feira de Santana, Alagoinhas e Serra Novena Mike Eco, após volta para Salvador. Frequência do controle em 1935, aciona o transponder 0151, o Alfa Vitor Juliette. Acione o transponder 0276, o Alfa Vitor Juliette. O transponder 0276. Acionamento táxi decolagem agora com a torre 1.18.6, o ajuste no 0.4, Alfa Vitor Juliette, bom voo. Negativo, a cópia é com o solo mesmo, em 1.21.9, aguarda a cópia da Leão 1.260, pioneiro 1.1. Solo 4153. Confirme. 4153, para posicionamento no 05. Autorizado, chama pronto para o táxi, com 3153. Alfa Vitor Juliette ainda na escuta da, do solo? Tratando Alfa Vitor Juliette ainda na escuta? Não, não, 7, reporte pronto. Salvador, bom dia, Azul 4208. Estamos a 7 milhas da cabeceira visual. Azul 4208, bom dia. Check trem autorizado pouso, pista 10, vento 310 graus 029. Filipão, vou reportar baixar travado no externo 4208. Bandeiro 11, cópia. Autorizado Galeão, nível 260, via rota conforme o plano de voo. Autorizado 10, SMAP, após direto Lúbito, após direto Barbacena. Decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita. Realiza perfil da subida da El, Leda, após Leda Bridge. Frequência do controle 1, 19.35, aciona 5506, o pioneiro 11. Gente, 4208, autorizado pouso, pistão 10. E o pouso 10, 4208. Correto, 5506, chama para acionamento no pátio militar, pioneiro. Confirmando que está no pátio militar ou em autoridade? Afirmativo, pioneiro 20 reporte pronto. Gente, vai ajudar a localizar a decolagem da 17, vento 320 graus 029, chega atento à turbulência do Eco 190, Azul. Em frente via última direita Índia no ponto de espera da 10, chama a torre 186, o ajuste no 04, tem bom volta 3153. 10-04, tá aqui em frente, vai chamar a torre da Delta 3153. Bom dia, táxi Alfa, reporta para ingresso da CJ Juliette. Táxi Alfa, pode ingresso da CJ Juliette. Alô, chame o controle 119-35. 1935 vai chamar, bravo Delta, obrigado, bom dia. Você também. Salvador Brown, American Manager. Delta 980, good morning, to Recife, flight level 410. Are you ready to copy? American 980, request flight level 330, and we are ready to copy. Roger, flight level 330, send us by your sequence, America 980, just a minute. Adiã 07, prossiga. Ok, confirmando o Guardião 07. É, Ondina sobrevoa o pouso direto. Ok, Guardião 07, 500 pés, decola a pista 17, curva direita. Litoral Sul, controle 19.35, reporta onda colagem, Guardião 07. Ok, vento variável 019, autorizado a colagem, Guardião 07. Azul 4208, Juliette 013, portão. Autorizado táxi, a porta onde espera, a fita Juliette. Só fala do solo, Guardião. Guardião, prossegue, reporta. Farol Tapuã. Reporta aí, Tapuã, Guardião, galera. Juliette, copy. America 980, clear to Recife, flight level 330, via uniform risk 58. Takeoff for runway 10, after takeoff, turn left, Puka departure and Alfa Romeo uniform transition. Salvador departure frequency 119.35, and the squawk code is 5510, America 980. America 980, that's correct. Come back left for pushback and start the gate 11. Roger, American 980. Ok, Guardião 07, controle 119.35. 19.35, grato. Salvador, FA 9832, bom dia. Governador Papá Romeu, linha November Alfa, visual com campo. Sobe. Prossiga, né? O ABSA 9832, autorizado Recife, nível 390. Via Upper Whisky 58. Decolagem da 1-0, após decolagem, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puka, transição Aracaju. O controle em 119.35 aciona 55 no meio. O ABSA 9832. ABSA 9832, Recife, aprovado nível 390, Upper Whisky 58. Decola da 1-0, curva à esquerda, perfil Puka Aracaju. Controle de saída 1935, 5596, é o transponder lá, só 9332. Gente, vento 1, 3 esquerda. Pushback pelo menos. Mais um, gente, obrigado. 353, decolou 27, controle 119, decimal 35. 119, 35, 3153, obrigado. Jack, vou manter, né, aguardar. Índia, Nova Alfa, jeito variável, 02 nós, autorizado pouso, pista no 7. Autorizado pouso, pista no 7, Nova Alfa, Nova Alfa. Delta confirmando o destino, né, Manati? Tá, e autorizado, 1.000 pés, decolagem no 7, curva direita, corredor axé, controle 119, decimal 35, aciona 0125, Mike, Eco Delta. Delta, tudo é cotejamento correto. No FAT 4, chama agora 18.6 para acionamento e táxi. 1014 no ajuste, tem um bom voo. American 980, clear pushback and Indian start and come back right for tank. Vitor Gileto autorizado, ingresso, porta alinhada e pronto, terceiro no 7. O Índio Número Alfa, solo 3-0 após o Vitor Gileto livrar a lógica autorizada do táxi, na parte 4, no corte de frequência. Nave tentando entrar em contato com o solo, estou recebendo só a portadora. Confirmando ao Rio 5973, chamando o solo. Recife autorizado, o nível é o 310. Viantero Whisky 58. Decola da 10 após primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição Aracaju. Controle 119, decimal 35, aciona 5472. Curvando à direita, livre, 1137, posta corte. Movimento 340 graus, 029. Quatro, sete, 2 no transponder, portão é remoto a 62 do bote 3, chama pronto, Rio 5973. Delta livre acionar para o táxi. American 980 taxi approved via main apron taxiway India to the hold point runway 10. American Salvador Tower 118.6. The QNH 1014. Have a nice trip, sir. Yeah, India, holding point 10 American 980, could you confirm the souls on board? 104 souls on board, American 980. Just confirm 104. Affirmative 980. Roger. Confirmando o Rio 5973, está pronto para o push? A gente tem o 767 da Absa Cargo que está mantendo a retaguarda. Após o mesmo iniciar o táxi liberar o pátio 3, está autorizado. Rio 5973. Então, 9832, pronto para o táxi, 03 a bordo, autonomia de 2 horas e 40, o Fernando Marcão. Absa Cargo, sente autorizado o táxi em frente, segue o 757 da América como número 2, via Índia, no ponto de espera da 10 torre 186, com ajuste 10 no 4 agora, tem um bom voo. Segue a América via Índia, no ponto de espera, chama a torre 186. 4-9-8-3-2, muito obrigado, ótimo dia a todos. American 980 is ready. American 980, Glow 9, not in the copper, no, 0 wind 350 degrees 039. Okay, American 980, I thought we were ready, but we're not. We're hold short of the runway. Salvador, muito bom dia. Opção 932, ponto espera como número 23, American, pronto para decolar. Opção 932, bom dia. Ciente de marcar a decolagem após o América, 4 minutos aqui, mesma rota, destino e nível superior. Tá bem. American 980 is ready now. American 980, clear line up in the comfort, now 0 wind 360 degrees 029. Clear to line up and take off, runway 10, American 980. Janeiro 1-1, confirme o POB. Gente, autorizado iniciar o táxi até o ponto de espera do parque de autoridades. No ponto de espera vai chamar a torre em 1-1-8.6. O ajuste agora 1-0-4, tem um bom voo. Mike Delta livre de táxi por ponte espera. Eric 980, Harmonic 40, call the path control 109-135. Thank you, 35, back in 980. Pioneiro 1-1, bom dia, no ponto de espera do pátio. Pioneiro 1-1, bom dia.